cada licença pra encostar na sua quebrada, ouvir na paz pra somar consciência na levada. E aí, mano, firmeza, velho. Aí, rap, firmeza. Ô, oh, mano, de boa que eu ouvi no som. Aí, mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá ligado aquele som que eu falei, mano? Uma letra louca mesmo, um beat pesadão, mano. Ligado, irmão. Então, mano, acabei de gravar ela agora, mano, ó. Ixi, mano. Sente o drama, ó. Vai dar o que falar. Pode crer. Salve, salve, rapá. Sinto o peso do beat. Eu estou chegando pra somar, representando o Guaraci. Sou pelo rap de raiz, original e verdadeiro. Chega chegando pesado. Não vou mudar o meu conceito, independente da cor, da classe, religião. Se você curte um bom rap, então aumente o som. Dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Eu vi falar muito que muitos não querem escutar, mas foda-se. É só pra quem se identifica, aqueles que correm com nós. Salve, salve família. E pra quem duvida, então segura a verdade. Mano, rap rimando, meu irmão. É sem massagem, chega narrando a verdade. Batendo de frente com os verme que só quer nos derrubar, mas a rima prossegue. É isso mesmo, meu querido. Nossa voz está no ar. Dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Aqui é o rap, irmão. Então aumente o som, isso é rap. Oh, rap do bom, dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Eu vi falar muito que muitos não querem escutar. Aqui é o rap, irmão. Então aumente o som, isto é rap. Oh, rap do bom, dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Eu vi falar muito que muitos não querem escutar. Pode olhar, vai, olha, rapaz, olha pra mim. O que você quer encontrar, você não acha aqui. Então não devo, não temo, me dá licença e já era. Quer encontrar os bandidos, vai no Planalto em Brasília. Você critica meu rap, vai, fica marcando pra roubar nosso dinheiro. Tem muita gente estudando, ladrão de terno e gravata. Com uma caneta, meu irmão, mata Mike os moleque com uma arma na mão. E assim segue o roteiro, culpado é o rap. Rap não presta, fala que é som de bandido. Cuidado, olha as conversas. Quem te joga na miséria, não tem calo nas mãos. Mas bate na porta de sua casa em época de eleição, pagando de santo, mas na verdade é corrupto. Uma coja de malandro, bando de vagabundo. É isso mesmo, narra a verdade, irmão. Pode acreditar, dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Aqui é o rap, irmão. Então aumente o som, isto é rap. Oh, rap do bom, dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Eu vi falar muito que muitos não querem escutar. Aqui é o rap, irmão. Então aumente o som, isto é rap. Oh, rap do bom, dá o play, rapaz, porque vai dar o que falar. Eu vi falar muito que muitos não querem escutar.